Panorama Agrícola para 5 de outubro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é sexta-feira, 5 de outubro de 2012, no ar o Panorama Agrícola em noite de lua cheia. O ditado de hoje é: bezerro manso mama na mãe dele e na dos outros. Você confere no programa de hoje, no boletim do SC Rural, curso de formação para jovens rurais, sucessão no campo. E no domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Tenha uma vida social ativa junto dos seus amigos e dos seus familiares. Evite o isolamento. O isolamento pode causar tristeza e depressão. É hora das notícias. A Associação de Produtores de Sementes e Mudas do Estado de Santa Catarina, a Procesc, em parceria com a Fundação Pró Sementes de Apoio à Pesquisa, realiza nos dias 29, 30 e 31 de outubro, em Chapecó, no auditório da Cooperalfa, um curso de capacitação para operadores de unidades de beneficiamento de sementes. Informações adicionais sobre este curso você obtém no telefone 47-3622-4084. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, nós conversamos com o engenheiro agrônomo do Santa Catarina Rural, Roberto Abate. O assunto: curso de formação de jovens rurais. O SC Rural pretende formar até 2016 1.500 jovens em Santa Catarina em 60 cursos. A aula inaugural do primeiro curso em Tubarão já ocorreu. E as aulas efetivamente começam agora na semana que vem, dias 9, 10 e 11 de outubro. Depois de Tubarão, o curso de formação de jovens rurais vai para o Centro de Treinamento da EPAGRE em Agronômica. Ouça agora a entrevista com Roberto Abate. Bem, esse curso de formação de jovens rurais em empreendedorismo, liderança e gestão ambiental é um projeto incluso no programa Santa Catarina Rural, que pretende até o final de 2016 treinar 1.500 jovens em 60 cursos de formação em 12 centros de treinamento estrategicamente localizados no estado de Santa Catarina. Para iniciar esses cursos, estão programados dois centros de treinamento iniciais esse ano: o Centro de Treinamento de Tubarão, o CETUBA, e o Centro de Treinamento da EPAGRE de Agronômica, o CETRAG. No Centro de Treinamento de Tubarão, nós tivemos a felicidade de participar do primeiro dia de lançamento, digamos assim, do curso, onde a equipe regional, com todos os técnicos envolvidos que ministrarão cursos e trabalharão na coordenação desse curso e acompanharão os jovens e as famílias dos jovens a nível de propriedade, estiveram reunidos com 30 jovens que iniciarão esse curso e com os familiares desses jovens, para eles poderem terem o primeiro contato, conhecimento do que vai se tratar no curso, qual a carga horária, quais as etapas de alternância, uma vez que esses cursos eles vão ocorrer durante 8 semanas alternadas, sendo uma semana a cada mês, no Centro de Treinamento de Tubarão. E durante o intervalo entre uma alternância e outras, eles também terão atividades acompanhado por técnicos a nível de suas propriedades e de seus municípios. Teve-se a oportunidade de se ouvir sugestões das famílias dos jovens e dos jovens para que a gente pudesse consolidar a programação definida para esse curso. Além de eles conhecerem as instalações, as unidades didáticas do centro de treinamento, eles tiveram a oportunidade de debater com um pesquisador da EPAGRE, Milton Silvestre, do CEPAF de Chapecó, a questão da sucessão hereditária na agricultura familiar. Aliás, assunto principal, vamos dizer assim, ou tema central do curso que inicia em Tubarão. O curso que inicia em Tubarão, ele tem como mote a sucessão na agricultura familiar e preparar esses jovens para que eles possam, com sucesso, assumir essas propriedades e tocar as atividades de uma maneira equilibrada para que eles possam ganhar dinheiro, interferindo minimamente no ambiente e conseguindo viver lá com dignidade. Estamos conversando com o Roberto Abate, do SC Rural, sobre jovem rural. O início efetivo das aulas em Tubarão ocorre quando, Abate? E esses jovens são de Tubarão mesmo ou da região? Não, eles são de diversos municípios da região de Tubarão. Para esse primeiro curso, a equipe técnica e a gerência regional de Tubarão optaram em concentrar nos municípios produtores de leite daquela região, que são municípios do entorno de Braço do Norte, assim para ficar, para resumir, né? E eles iniciam a primeira etapa técnica nos dias, na semana de 9, 10 e 11, agora de outubro. E aí, todas as segundas semanas de cada mês, eles retornam ao centro de treinamento para etapas subsequentes. Roberto Abate, o conteúdo desses cursos tem também algo envolvendo internet, turismo rural? Como esse curso ele pretende não só a qualificação profissional, só a formação técnica, digamos assim, ele pretende, como o próprio nome diz, a formação como um todo dos jovens, eles têm uma programação assim bastante ampla e dinâmica, de modo que vem oferecer aos jovens todas as ferramentas necessárias e se discutir o máximo as possibilidades que aquele espaço rural onde eles vivem podem oferecer para que eles possam viver dignamente, ganhando dinheiro e preservando o ambiente naquela situação. Então, para isso, eles vão receber treinamento em empreendedorismo e inclusão digital, que hoje não tem mais como nos desenvolvermos dissociados dessa ferramenta, né? Eles vão ter também noções de empreendedorismo, que se faz necessário, né, para que se tenham ações inovadoras, para que sejam empreendedores. Eles também receberão treinamento em liderança, uma vez que nós precisamos, na agricultura familiar, de organização das famílias, para que eles possam, em conjunto, alcançar o sucesso, né? E, além disso, terão vários outros segmentos, além dos segmentos técnicos, eles terão outros segmentos, tais como turismo rural na agricultura familiar, que passa a ser uma outra função do espaço rural, né? Não só produzir alimentos, fibras, enfim, mas também produzir serviços, outros tipos de serviços que possam agregar renda para a família. Então, em cada centro de treinamento, nós não temos um conteúdo único para cada curso. Nós temos uma espinha dorsal, digamos assim, para cada curso, que tratam assim de questões humanas e questões gerenciais, mas as questões técnicas elas são flexíveis para que seja possível adaptar a realidade de cada região. Então, cada região, além de trabalhar, assim, vamos dizer, as prioridades técnicas, vamos dizer assim, gado leiteiro, por exemplo, que é uma atividade técnica que existe em praticamente todo o estado, deverá fazer parte de todos os cursos que forem ministrados. E em cada região, aqueles produtos mais importantes também serão abordados. Mas sempre numa perspectiva de despertar no jovem a possibilidade de, através de um produto ou um serviço hoje existente, que seriam as prioridades regionais, eles também possam utilizar possíveis alternativas de formação de renda naquela região para que eles possam montar seu projeto de vida e permanecer na atividade agropecuária. Correto. Isso com relação a Tubarão, também os conceitos valem para as outras regiões. Em agronômica começa o curso quando, Roberto Abate? Em agronômica nós teremos o primeiro encontro com jovens e pais dos jovens e os técnicos envolvidos no próximo dia 16 de outubro. E teremos a primeira etapa de semana de alternância com os jovens na semana de 23, 24, 25, 26 de outubro. E para 2013, o que está planejado? Para 2013, esses dois centros de treinamentos iniciam a partir do mês de março um segundo curso e os demais 10 centros de treinamento da IPAG iniciam entre os meses de fevereiro e abril, cada um também com um curso. Então nós teremos mais 12 cursos iniciando nos primeiros meses de 2013. Você ouviu aqui no SC Rural entrevista com o engenheiro agrônomo Roberto Abate sobre a formação de jovens rurais. No ano que vem, além do segundo curso de jovens rurais ou para jovens rurais em Tubarão e Agronômica, os outros 10 centros de treinamento da IPAGRE vão receber também jovens rurais para capacitação. Esses centros de treinamento ficam em Araranguá, Florianópolis, Itajaí, Canoinhas, Videira, Concórdia, São Miguel do Oeste, Chapecó, Campos Novos e São Joaquim. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.